Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Prazer imenso, a gente tá aqui no Festival do Açaí do Alto Atuá. Essa galera maravilhosa, linda, que eu amo. Pessoal que veio de Abaitetuba também, aquele abração todo especial. A galera dos interiores aí, vizinho. E aquele abraço pra todo mundo. Vamos lá, senhoras e senhores, tem muito show pela frente. É Pérola Negra, vem PC! Vamos lá, papai, chega comigo. Dá-lhe, PC, porque é Pérola Negra do Pará e do Brasil. Bora, papai! Pérola Negra é do Pará, é do Brasil, vem! Siga no Instagram, @ Boutique do MB. É pra dançar, curtir, namorar, beijar, amar e se abraçar, que esse ritmo faz bem. Você que está parado aí de lado, por favor, fique ligado e venha ser feito seu pé. Pérola Negra do Brasil, xaralalalala, xaralalalalala, Pérola Negra do Brasil. Eu sou de cada boca do Amazonas, a minha tribo é do Marajó. Na minha vida eu tenho os meus sonhos, felicidade nunca fica só. Patrocínio de Boutique do MB. Goodbye, amor. Lá vem você de novo, com a história de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. Eu não vou dar bobeira, como da primeira vez. Você passou rasteira, não foi justo que você me fez. Goodbye, amor. Goodbye, amor. Whoa! se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Acesse www.rafaelmb.com. Senhores, chegou um momento muito especial da gente, um projeto que a gente fez e toca em todas as redes sociais e todo mundo curte dia de domingo em casa. Oi, tudo bem? Vamos começar, senhores, segura a dama, vem pro salão que agora é o Boteco da Saudade! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu

por ela eu fiquei cego de amor e de paixão. E o meu mundo se tornou escuro. Acesse www.rafaelmb.com. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Em meu coração e é todinho seu. Eu chamo como eu a chamo. Deus te agradeço por ela me escutar. Seu coração, porque te amo, eu te amo, eu adoro você, porque eu te amo, eu te amo, eu não consigo te esquecer. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Adoro você. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, preciso ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você, porque te amo, eu te amo, eu não consigo te esquecer. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Sinto o corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande, você vem não sei de onde. Seu olhar me invade, és

gangsta. Sou latino-americano, oh, oh, oh, da boca do Amazonas. Aqui é só tristeza, amando te dizer paixão. Sou um aventureiro, garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amando te dizer paixão. Sou aventureiro, carimbeiro do sertão. Pérola Negra! Acesse www.rafaelmb.com. O pop é o pop! Pop som! Ensina a galera do dança na galera da tua! Você também vestir a moda do rock doido. Com a gente esse som, que seja eterno a nossa. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. O bem-te-vi, o bem-te-vi, a sabia, sabia já. A lua só olhou pro sol, o prato enfiou. O bem-te-vi, terá perdi, a sabia, sabia já. Porque por fui www.rafaelmb.com. É Pérola! No bem-te-vi, bem-te-vi, a sabia, sabia já. A lua só olhou pro sol, o abençoou. O bicho diz e dá servir, a sabia, sabia já. E com o ripo quaceira, o sapo entregou. O quê? Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago. do lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara a água no lindo lago. Cadê a galera do Flamengo? Loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Dança com dança agora, na dança do coçado. sertão, pra dançar bem no São João, varria com mais mil. Vem os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sempre o seu. Eu esse ano vou me embora do sertão, pra dançar bem no São João, varria com mais mil. Vem os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sempre o seu. E a menina da brincadeira, né? Pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas sempre no outro dia. Quando for no outro dia, tem buchada com certeza. Eu esse ano vou me embora do sertão, dançar pelo São João, farria com mais mil. Tem os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo. Eu esse ano vou me embora do sertão, dançar pelo São João, farria com mais mil. Tem os velhotes a tirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sempre. E a menina da brincadeira, né? Pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas a servir. Tire o pé do chão, que é putaria, vai! Quero uma regra! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Acesse www.rafaelmb.com. Joga a mãozinha pra cima! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau! Tudo lindo, todo beijo bate a saudade, desespero. Não dá mais pra eu sem barulho e até acordar o vizinho. O som que vem do berrante contagiou a cidade toda. Eu tô no badar na sombra, nem pode vir que a barca é boa. Quando eu escuto esse som tocar e também mexe comigo, tô no búfalo do Marajó. De domingo a domingo, quando eu escuto esse som tocar, você também vestir a moda do rock doido. Só pode fazer barulho e até acordar. O som que vem do berrante contagiou a cidade toda. Eu tô no badal, só também pode vir que a barca. Quando eu escuto esse som tocar, também mexe comigo. Eu falo do valor do Marajó. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Quero falar comigo. Como é que é? Isso é carinho pra você dançar. Sai do show. We'll be right back. Boutique do MB. Tudo que eu te imaginei, te dei meu coração. Iludida pelo amor, me perdi na paixão. Quantas vezes eu tentei fazer você feliz. E em meus sonhos de amor, você sempre não quis. De que importa se eu choro? Se eu te amei, se vou te amar. Mas você nunca... Solta a voz, João! Inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Pra ficar bonito, solta a voz, vai! Eu amo! faz bem pra você. Beijo de mel, que me desce o céu. Se não pode mais ficar aqui comigo, te procurei. www.rafaelmb.com. Loja que veste a galera do rock doido em Muaná. A gente pode fazer tudo pra ele. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Chega pra cá, meu bem, vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará, o Calypso que chegou pra ficar nesse swing. E você toma, vem cá, deixa o pezinho dar soltando todo o povo de Deus. E deu um beijo em braço com carinho, a gente pode fazer tudo pra ver. Massa, parabéns à galera da organização. Meu amigo Eric, beijão pra você, todo especial, e a sua família. Ei, tu sabe quem é ali sentado? Lourinho do Brega. Papai, tá doido? Vou calma, testar o Brega dele mais tarde. Mais tarde a gente vai bater um papo contigo, tudo tranquilo, gente da melhor qualidade. Cara conceituado e amado por todo mundo aqui no setor. Até a Joelma da Calypso conhece ele. Papai. Homem tem moral. Vamos pra cima, Bela! Bota no dois, não deixa baixar, não! Segura aí! Pá! Chega aí! Vamos dançar! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Com saudades, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo, não. Porra! Dançar um brega. Eu adoro você. Quero apagar seus cabelos, sua pele. Aí. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está tão lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Acesse www.rafaelmb.com. Eu tenho dois amigos, já sei como explica. Quando ela descobrir que eu as amo demais, e veja minha, como é que fica. Se três é muito bom, porque tu acha? Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobrir que eu as amo demais, toda novela tem seu final. Não, obrigado, irmão. Eu fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, pois eu tenho duas namoradas. que eu tenho dois. Lourinho! Dois beijos vão me ligar. Se der a descobrir que eu as amo demais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Derrama a pérola e nas palmas é papai. Toda novela tem seu final. Eu fiz o papel de homem fatal. Vocês vão me ouvir no rock and roll na guitarra. Derrama a PC, vá! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. E vem, vem balançar, vem sacudir e arrastar. Dançando sem parar. Olha, balança o golfinho, vá pra frente, vá pra trás. Eu vou te mostrar. Olha que o ritmo é quente, a noite é fugição. É babuzinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. Bagulho doido agora vai começar. Olha que esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Olha lá, pé, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Bora em minha roloirinha. Eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. O nosso romance nunca vai acabar. Começou num beijo sobre a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei o seu amor. Suas nuvens molhadas nos seus olhos me cegam. Suas pernas me lacem, até o corpo me pego. Atende como derretendo o pé, me seduz com meu calor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Filha da terra e todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos um mundo eterno, amor. Nós somos um eterno amor. E o destino revelou um dia eterno, eterno. Eu sou amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos teus. Eu só quero estar nas noites de lua, junto eu quero estar. Sentindo o calor do teu corpo, eu quero me afogar de prazer. Tocando é Pérola Negra pra você. Bora, bebê! Olha o shot aí! Cachaceiro desse tipo é de balcão. Resolveu se safuneiro lá na nossa região. Gostou um Chico Vida, pegou fama no sertão. Lugar onde tocava, de tão que eles tocavam, você via de mangação. Poporó, poporó, poporó. Poporó, poporó, poporó. Poporó, poporó, poporó. Poeira levantando, os cabelos gritando, dizendo gostoso. Poporó, poporó, poporó. Poporó, poporó, poporó. Poporó, poporó. E a poeira levantando, os cavaleiros gritando, dizendo o conjunto bom. Bora embora, vai! Ei, miséria! Vai! O Bolívar e o Furado fazia poró, popó. Triângulo, ferrujado e o bandeiro sem lençol. Povo sapateando, mas ninguém ouvia o tó. Poeira levantando, os cavaleiros gritando, dizendo o conjunto bom. Poporó, poporó, popó. Poporó, poporó, popó. Poporó, popó. E a poeira levantando, os cavaleiros gritando, dizendo o conjunto bó. Poporó, poporó, popó, popó. Poporó, popó. Poporó, popó. Poeira levantando, os cavaleiros gritando, dizendo o conjunto bó. Bora embora, vó! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Tocava meio bichado, mas a música não saía. O triângulo era o arame, a fantasma noite e dia. Da bomba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Por ela rasgado, o povo todo agarrado, sem saber pra onde ia. Poporó, poporó, poporó, poporó, poporó, poporó. Poporó, poporó, poporó, poeira levantando, os cavaleiros gritando, dizendo o conjunto bom. Poporó, poporó, poporó, poporó, poporó. Tão brigando? Parou baixinho, baixinho, atenção à segurança. Atenção à segurança no meio do salão, por favor. Porra, bora parar com a frescura. Brigando, o que, que é isso? Vem, vem, vem. Poporó, popó. Bora embora, hey! Ô, papai! Acesse www.rafaelmb.com. Se duas vidas tivesse, duas vidas seria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores seria só pra te querer. Se duas vidas tivesse, duas vidas seria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores seria só pra te querer. Bem querer, bem querer. Eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Bem querer, bem querer. Eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara é verdade, eu completo você. Nossa felicidade só não é que não quer. É viver pra querer, é querer pra viver. vou fazer moda pra viver com você. Bem querer, bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Bem querer, bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Oh! Duas vidas se tivesse, duas vidas seria pra viver com você. Se dez amor tivesse, dez amor seria só pra que querer. Se duas vidas se tivesse, duas vidas seria pra viver com você. Se dez amor tivesse, dez amor seria só pra te querer. Bem querer, bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Bem querer, bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vem quem não quer. É querer pra viver, é viver pra querer. A gente se cala, se fala, mas se vai viver. Nosso que é da moda, moda vem com você. Nossa felicidade só não vem querer, bem querer. Bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Bem querer, bem querer, eu te quero, tu me queres, nossa vida é só querer. Oh, papai! Beijo! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Vamos lá! Bora, shortinho, meu povo! Chapéu de coroação, o belo chave que faz cantar. O rosto grande no tambor, que trabalha com o amor, com total indicação. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão, e valeu, foi. E valeu, foi. Eu sou sempre o que eu gostava. A vaquejada em qualquer lugar. Eu vou seguindo o meu. Seu braço forte é sua cor. Vaqueiro, eu quero o teu calor. Ao teu lado eu quero estar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Seu alazão, chapéu de couro, laço de mão. Seu belo chave me faz cantar. No rosto grande, um lutador que trabalha com o amor, com toda a dedicação. E valeu, foi. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou. você. Valeu, boi. Meu vaqueiro. Vai! Bora pra cima, minha pérola negra. E a gente faz assim, galera, que vai até amanhecer. Vem com a gente. Olha o suco do rubi. É uma história de amor que a gente não pode negar. Sempre grande é poderoso, sempre em primeiro lugar. Olha o Rubi! Rubi! É o poderoso Rubi. Rubi! É o poderoso Rubi. Rubi! É o poderoso Rubi. Todo povo já conhece, mas vamos dar a lembrar. De verdade pra você. É tão puro e cristalino que a gente. Vai, Rubi! Rubi! É o poderoso Rubi. Rubi! É o poderoso Rubi. Rubi! É o poderoso Rubi. Rubi! É poderoso! No patrocínio de Boutique do MB. Percussão verde!